As Antigas e Novas Andanças do Demónio, de Jorge de Sena. História do Peixe-Pato. E começaram a comer a vianda que o outro trouxera e morreram com a peçonha que em ela andava. Horto do Esposo. Era uma vez um homem que vivia numa pequenina cabana à beira-mar, lá para as bandas das Áfricas, das Índias ou dos Brasis, onde o calor é tanto que o mar parece de vidro azul. E as florestas crescem tanto que se apertam, apertam e chegam mesmo ao pé da água. Num sítio daqueles, o homem, coitado, quase não tinha onde pôr a cabana. Havia entre as ondas e as árvores só uma tirinha de areia muito estreita, que não dava para nada. Quando vinha o mau tempo, e às vezes vinha, ainda ele não tinha chegado e já o homem ficava sem casa nenhuma. E daquele aperto da casa entre as ondas e as árvores, nunca chegava a saber o que primeiro lhe deitava a casa abaixo, se os salpicos das águas, se uma bufetada dos ramos que cobriam a casa e o vento sacudia. Felizmente para ele, a casa desfazia-se mal a tempestade se pronunciava, porque, de outro modo, ali entalado entre as ondas e os troncos, numa tirinha tão estreita, seria levado pelas ondas mais altas que viriam depois, ou os troncos, batendo uns contra os outros, lhe partiriam a cabeça. Por isso, logo que a cabana, que era uma construção muito fraca, feita de uns paus e de umas folhas e de umas algas, tomava o jeito de cair, o homem saía dela, ia pela tirinha de areia fora e sentava-se mais longe, num grande cabo que entrava pelo mar dentro, a esperar com paciência que a tempestade aumentasse, fingisse que ia acabar com o mundo e amainasse de todo. O cabo era muito grande, entrava muito pelo mar dentro, e o mar não lhe chegava ao cimo, porque ele era muito alto. E como, além disso, era de pedra, uma pedra muito rija, não havia árvore nem erva que nele metesse raiz. Parece que, sendo o cabo assim, estava mesmo a calhar para o homem lá fazer a casa, e não naquele sítio tão estreitinho entre a floresta e o mar. Mas o homem não gostava dele. Achava-o duro, alto demais, inacessível às águas e impenetrável às raízes. Ou talvez nem pensasse nada disto. O certo é que gostava do outro sítio, aonde, depois de ter esperado no cabo, com paciência, o fim da tempestade, voltava a construir a sua cabana pequenina. E, porque do sítio gostava, era nele que sempre queria estar. Não se pode dizer que ninguém soubesse a razão de ele viver sozinho naquele sítio, porque ninguém sabia que ele ali vivesse. E como viera até ali? De barco? Através da floresta? Naufragara? Caíra do céu de um avião que passara? Nem ele mesmo sabia. E se o soubera, esquecera. E de que vivia ele? Às vezes, de um peixe que pescava ou apanhava desprevenido ao rés da areia, na transparência límpida das águas que vidro azul pareciam. Outras vezes, de um pássaro ou de um macaco que se perdia e saía da floresta, e vendo-se à solta ante o mar, não atinava com a passagem entre as palmas, os ramos, as trepadeiras e as folhas grandes e pequenas, que eram como que uma parede verde ante o azul das águas. Escamava-os, ou depenava-os ou esfolava-os, e depois assava-os num espeto de ferro que ele tinha e era a única mobília da sua casa e a única coisa que levava consigo, quando ia para cima do cabo esperar, com paciência, que as tempestades passassem. O homem não era velho. Alto e vigoroso, muito queimado do sol e curtido das chuvas e do vento do mar, entretinha-se a subir às árvores ou a nadar no mar, ou ficava sentado na areia, à porta da cabana, com os pés quase na espuma que até ele vinha, e a ver como o céu mudava de cor, e com a cor do céu, o mar mudava de azul, ou ver as ondas cintilar ao longe, espraiarem-se na areia ou rebentarem contra o cabo, e a ouvir os sons que vinham da floresta, guinchos de macacos e cantorias de aves, ou só, rumorejantes, as folhas do arvoredo, em que se enleava a brisa. Alegre não era ele muito, embora às vezes cantasse. Triste também não era. É certo que à noite, não havendo lua a pratear o mar e o cabo e os vultos das árvores da floresta, porque eram a lua nova, ou pesadas nuvens, espessas e escuras, encobriam uma lua cheia, ou crescente, ou minguante, se demorava ele um pouco mais à porta da cabana, como que sentia uma tristeza fina, e os olhos se lhe bordavam de umas poucas lágrimas. Mas não era triste, não. Nem sequer falava sozinho. Quando falava, em geral era-lhe a fala uma espécie de crescente de força ao trabalho das mãos ou uma conversa inventada com os animais que apanhava para comer, enquanto tentava apanhá-los, ou, depois que os apanhava, enquanto os escamava, depenava, esfolava. Mas o trabalho que fazia era quase nenhum, e um bicho durava-lhe mais de um dia. Não tinha, pois, ocasiões de falar muito, e fora delas, quase que nunca lhe lembravam falas. Acontecia que, embora fossem raros, pássaros do mar por ali apareciam voando, ou pousavam no alto cabo, onde grasnavam, crucitavam, piavam uns com os outros, ou ficavam negros, bicudos e de peito branco, imóveis e calados. Com esses que vinham não sabia ele de onde, e que partiam como tinham vindo, sem sequer fazerem ninho na rocha dura do cabo, uma rocha lisa e áspera, angulosa, mas sem qualquer concavidade oculta, onde um dos pássaros deixasse um ovo. Com esses, sim, lhe apetecia conversar às vezes. Principalmente quando, imóveis e calados, ou debicando as penas sob as asas, o olhavam de esgalha, mal o distinguindo à porta da cabana, rente ao mar, na orla estreita da areia que no cabo acabava. A voz lhe vinha à boca para perguntar, para dizer. Mas eram pássaros marinhos, de vozes guturais, rufanhas, sacudidas, e não falavam, nem com eles tinha trato de os comer. Desde uma vez que uma gaivota ou albatroz, ou corvo de água, de asas partidas, lhe caíra no mar quase a seus pés, e ele a depenara e assara no espeto. A carne dura e salobra, muito escura e nervosa, não lhe soubera bem. Quando havia temporais e ele subia ao cabo, os pássaros lá estavam como ele, acachapados contra a pedra, esperando com paciência que a tempestade amainasse. À luz dos relâmpagos os via. Mas, como nessa altura ele e os pássaros apenas se ocupavam com esperar, com resistir ao vento e à chuva, nenhuma camaradagem se estabelecera entre eles. Vindos não sabia de onde, e sumindo-se por sobre as águas como haviam vindo, eram com efeito os únicos seres vivos a cuja presença se habituara, que ali lhe apareciam como se fossem sempre os mesmos. Por certo não o eram. Alguns não voltariam mais, quando partiam. Outros que vinham, talvez nunca tivessem lá estado, o que era tanto mais provável quanto, na pedra rija e angulosa, mas sem concavidades, nunca fizeram um ninho. Nem de resto eram muitos ao mesmo tempo. E, por certo, pousavam por acaso ali, de passagem para outros cabos ou apenas para repousarem da caça infatigável que, suspensos sobre o mar e de olhar fito, davam, num mergulho veloz, aos peixes que espiavam. Com eles aprendera o homem uma coisa. Essa maneira de parar atento, de mergulhar subitamente, de apanhar nas mãos ou na ponta do espeto um peixe, como eles o traçavam nos bicos compridos e afiados, de pontinha a dunca. Não é que ele pairasse no ar e se deixasse cair, evidentemente, mas flutuava e mergulhava, ou, de pés nas águas tranquilas, espiava os peixes que da sua imobilidade se fiavam para nadar junto dele. Precisamente um dia em que flutuava com o espeto em punho, viu passar, um pouco lento e cambaleante entre duas águas, uma forma que, reparando-se melhor, era um peixe. Um peixe grande e estranho, como tendo patas em vez de barbatanas, ou um par de barbatanas como patas, e de corpo luzidio e esbranquiçado, muito redondo, parecia coberto de penas. Era um peixe que nunca vira, em todos aqueles anos que já vivera ali na tirinha estreita entre o mar e a floresta. O peixe passou para lá, passou para cá, ascendeu, baixou, passou um bocadinho mais para lá, parou e ficou, com a cabeça de banda, a olhar para ele.